Galeragem Podcast. Olá, eu sou o Neto e esse é mais um episódio do Galeragem Podcast. E hoje eu tô aqui pra falar sobre o livro O Golem e o Gênio. Será que lá vem história? Esse livro é o romance de estreia da autora Helene Wecker. Acho que é assim que se pronuncia, se não for, me perdoem. Ele foi lançado em 2013, mas no Brasil saiu em 2015 pela Dark Side Books. Sabe aquele ditado que diz que não se deve julgar o livro pela capa? Pois é, eu acho que a Dark Side Books não conhece esse ditado. Esse livro com certeza me conquistou pela capa. Depois que eu vi ela, eu fui procurar saber mais pelo livro, comecei a ler resenha, canais no YouTube falando sobre ele, blogs. Eu fiquei fissurado por ele e assim que eu tive uma oportunidade eu adquiri. Muito bem, a história se passa em Nova York no começo do século 20 e conta a história de uma amizade improvável entre duas criaturas fantásticas, uma golem, que é um ser criado do barro para satisfazer os desejos do seu mestre, né? E o gênio é um ser de fogo que nasceu para ser livre. Galeragem. A Golem foi criada por um rabino envolvido com os estudos da Cabala para ser a esposa perfeita para seu mestre. Mas no meio da viagem que trazia os dois para Nova York, aconteceu uma coisa inesperada e o mestre dela acabou morrendo pouco tempo depois que ela foi trazida à vida. Já o gênio chegou em Nova York de uma maneira bem diferente. Ele estava preso por muitos anos dentro de um jarro e um funileiro em Nova York acidentalmente acabou libertando ele. E com a morte do seu mestre, a Golem acabou numa situação bem complicada, né? Porque ela ficou sem ter ninguém para servir e ela podia ouvir os desejos mais profundos das pessoas e sentir uma necessidade de satisfazer esses desejos. Então quando ela chegou em Nova York, ela começou a andar pelas ruas confusa, desorientada, sem saber o que fazer, até que um rabi começou a observar ela e descobriu que se tratava de um golem e acabou oferecendo ajuda. Enquanto a golem aceitava a ajuda do rabi, o gênio, ainda atordoado e inconformado com tudo que estava acontecendo, começou a aceitar a ajuda do Aberly, né? Que foi o funileiro que havia libertado ele. Libertado entre aspas, né? Porque agora ele estava preso em uma forma humana e tinha que viver conforme as regras e convenções da sociedade. E isso para ele era uma tortura, né? Bom, daí a história se desenrola, a Golem vai aprendendo a suprimir a necessidade de satisfazer os outros enquanto tenta viver uma vida normal. Já o gênio, né, acaba usando o que resta dos poderes dele para tentar ajudar na oficina de funilaria. Ele acaba se mostrando um artista trabalhando com metal, né, e ele poderia viver uma vida normal se quisesse, mas é o espírito livre dele, né, sempre fala mais alto. E com isso ele acaba tendo vários desentendimentos ali com o Aberly, né, que é o que trabalha ali na funilaria com ele, porque o Aberly quer que ele viva como um homem normal, mas isso pra ele é praticamente impossível. Enquanto a Golem e o gênio aprendem a viver na sociedade, a gente também é apresentado a personagens secundários. É claro que tanto pra Golem quanto pro gênio poder conviver na sociedade, eles precisavam de nomes, né? Então o Rabi acaba chamando a Golem de Chava e o Aberly acaba dando o nome de Armad pro gênio. E uma coisa em comum entre o Golem e o gênio é que eles não dormem. Então a Golem passava a noite fazendo tarefas domésticas, costurando, e o gênio passava as noites dele caminhando pela cidade, conhecendo a Nova York. Numa dessas noites, um evento, outra grande tragédia na vida da Golem, acaba acontecendo. E os caminhos, tanto do Golem e do gênio, se cruzam, né? Ela sai correndo pela cidade, desorientada, e acaba esbarrando com o gênio. E ali eles reconhecem um ou outro, né? Eles sabem que eles são criaturas diferentes, não são humanos normais. E daí começa a se desenvolver uma amizade improvável, porque a Golem é totalmente submissa com essa necessidade que ela tem de satisfazer os outros, né? Que ela nasceu para servir. E o gênio, esse espírito livre e inconformado em ter que viver como um ser humano. Você está ouvindo Galeragem. Com essa amizade deles, né, tem bons diálogos ali, boas conversas sobre a natureza deles, né? Isso torna a história bem interessante. E apesar do começo lento da história, depois desse encontro a história começa a pegar um ritmo um pouco mais acelerado. A gente volta a ver um personagem do começo da história, que era o rabino que criou a Golem, né? E a gente descobre que ele tem uma busca incessante por vida eterna. E essa busca dele, essa resposta para a vida eterna dele, com um feitiço que ele fez, ele acaba por descobrir que o que ele procura tá em Nova York. Então esse rabino acaba pegando um navio vindo para Nova York. Para surpresa dele, ele acaba aqui encontrando a Golem, né? A criatura que ele criou do barro. Com o feitiço que ele fez, ele também acaba achando o gênio, né? E ele fica meio que admirado com aquele ser. Ele não entende o que é o gênio, na verdade, né? Mas ele sabe que o gênio tem a resposta para a vida eterna que ele tanto procura. Que ele tá, de uma certa maneira, eles estão ligados. E não só o Golem, o gênio e o rabino ali estão ligados, como a gente descobre que todos aqueles personagens secundários que a autora descreveu tão bem, né? A gente vê por que que ela tem esse cuidado em descrever e contar um pouco da história desses personagens. Porque, na verdade, todos eles estão ligados. Todos eles têm o mesmo destino. E com isso, né? Depois que a gente descobre ali que todos os personagens estão conectados, todos eles compartilham de um mesmo destino, a autora leva a gente pro final da história, que termina de maneira, para mim, surpreendente e formidável. Eu fiquei muito feliz com esse final de história. Ele ficou até um pouco aberto aí, que não sei se a intenção era essa mesmo, deixar aberto para de repente algum outro livro, alguma coisa assim. O livro é muito bom para quem é... Claro que ele começa um pouco lento, então para algumas pessoas isso pode ser, sei lá, um ponto negativo. Mas para mim não, porque eu entendi que esse ritmo que ela colocou no começo da história foi para apresentar todos os personagens pra gente se conectar com eles depois, né? No grande desfecho. Ah, essa historinha velha é só uma bobeirinha sentimental. Muito bem, essa foi a primeira resenha em áudio que eu tô fazendo. Conforme for o resultado, quem sabe eu faça mais. Eu tô com uma meta pra esse ano de ler um livro por mês. Tô mantendo ela, já li o de janeiro, já li agora de fevereiro. Tem algumas outras resenhas escritas no blog, pra quem quiser ver. Vamos ver se eu faço mais alguma depois dos outros livros que eu vou ler durante o ano. Galeragem! Então é isso, estamos encerrando mais um Galeragem Podcast. Eu espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acessar o nosso blog galeragem.tumblr.com. Siga nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. E também estamos na iTunes Store. É só procurar Galeragem Podcast. Até o próximo episódio e tchau!